atroz, manso, feroz, eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vão me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador. As armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Nada temer. Fugir as